notícia urgente. O criminoso conhecido como assassino da pista acaba de ser encurralado pela polícia em uma discoteca no centro da cidade. Acredita-se que as autoridades estão prestes a invadir o local para efetuar sua prisão. Chiquita diz a noite não sinto frio. Quem dança aquece o sangue, então hoje eu fervi. Fogo onde eu passo com fumaça dos tiros. So beat it, just beat it. Mas tudo tem limite e hoje infelizmente toda a PM me espera na frente. Eu saio tudo bem ou eu saio tudo mal. E é crime, só crime. Desliza a pista, na minha tua dança, fogo pro polícia. Skip de base, calma, baixa, prever mesmo dos capinhas. Desliza a pista, desliza a pista. Desliza a pista, desliza a pista. Desliza a pista, na minha tua dança, fogo pro polícia. Skip de base, calma, baixa, prever mesmo dos capinhas. Desliza a pista, desliza a pista. Desliza a pista, desliza a pista. Descarregada, não mata, mas que eu precise. Ainda tem 200, bota na porta da baladin. Vou ter que puxar pra quem meter logo o bilhetim. Bitch, meta o bilhetim. Vou pra cima na lambida. Can't just fix me. I'm a demon on the desert like the next big thing. I'm the next big thing. Enquanto eles deram bala, eu bati com pedacinho. Faca na goela dos popos, eu dei balde da. Não tem saída pra onde você vai. Time for 4 seconds to you. Na madrugada só um de nós sai. Sem pistola e ainda tem muito polícia. Faca tá presa no peito de um vigia. Levei uma bala na minha perna e nessa vida é minha última chance de dançar. Começo no slide, eu danço no palco. Eu pego uma nine, eu pulo de lado, atiro no pouco. Para na cara, cigarro acaba, só sopa uma chama. Me chama de morte, eu te mato uma dança. Na bamba no corte, minha lâmina é forte. Então leva sua sorte que eu fiz na minha dança. Tenta gun. I'm done. Moonwalk. Começo no slide, eu danço no palco. Eu pego uma nine, eu pulo de lado, atiro no pouco. Bala na cara, cigarro acaba, só sopa uma chama. Me chama de morte, eu te mato uma dança. Na bamba do corte, minha lâmina é morte. Então leva sua sorte que eu fiz na minha dança.